essa voz. Vou cantar essas canções com a fé nos orixás, com a fé nas minhas mãos. Bate palma, bate pé, jogue flores no mar, pois se você quiser, novos tempos virá. Bate palma, bate palma, bate pé, bate pé, jogue flores no mar, flores no mar, pois se você quiser, novos tempos terá. O futuro é a semente, nasce, cresce, frutifica. Você vou saber quem me criou, saber aonde estou. Está a ouvir Ouro e Platina. Lembrança, a moça arrebatava o chão do meu coração, tablado solto no sem fim. Sim, roçava a franja nos desejos do salão, não pintava a boca só pra mim. Lembro da encarnada moça na iluminação, encarnada num tablado de encarnado igual. A boca pintada de sangrado coração, sendo a rosa e o fogo, o bem e o mal. Para sempre em mim, onde seu corpo for descansar, distrair. Para sempre, moça, quando meu amor precisar e pedir. Minha cabeça, moça, íntima sessão, sem saia encarnada, nada no passado assim, mal iluminado sua própria encarnação, fundos da memória, camarim. Moça, quando meu amor precisar e pedir. Na minha cabeça, moça, íntima sessão, sem saia encarnada, nada no passado assim, mal iluminado sua própria encarnação, fundos da memória, camarim. coisa que vem a seguir é ainda melhor. Never too late. Ouro e Platina. You go to my head, take me out of my depth.